Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a um Projeto X Playlist super especial. Alright! O nosso primeiro da sessão Tokusatsu. Aí, aí, aí, pra quem pede Tokusatsu. Oh, yeah. E pra vocês aí que estavam ouvindo, tocou agora o Kaizoku Sentai Gokaiger, né? Cantados pelo Tsuyoshi Matsubara e Young Fresh, do Project R, né? Oh yeah, Gokaiger. E Gokaiger é uma série bem legal, comemorou o aniversário do 35º aniversário de Super Sentais da Toei. Que legal, ela homenageia bem, né? Ah, é, cara. É uma homenagem, é um misturadão de tudo, né? Eu gostei muito de toda uma transformação de todos os outros Super Sentais antigos. É uma reunião, né, dos Super Sentais da Toei. Pois é, é um juntado, realmente ficou muito legal. Agora, vamos começar a nossa playlist de verdade, né? Só um aviso, né? Essa playlist agora é só sobre Super Sentai, né? Então, a gente não vai tocar músicas de Metal Heroes, Família Kamen Riders e afins, né? Oh, yeah. Então, se a gente não tocar aqui, ó, aguarde uma próxima edição, que vai ter, né, dessas outras famílias. Vai ter, a gente vai fazer, com certeza. Com certeza. Outra coisinha pra falar, né? Se a gente não tocou a música do seu Super Sentai favorito, ó, faz o seguinte, comenta lá no site, né? Fala assim, eu adoro esse Super Sentai e põe um link do YouTube também lá no comentário, né? Pra galerinha ver lá e escutar, né? Oh yeah, oh yeah. Coloca aí, porque a gente vai colocar os que a gente mais gosta, né? Mas, sim. Tipo, não dá pra colocar tudo também que é Super Sentai pra cacete. Cara, né? São 38 Super Sentais agora, cara, só da Toei. Porra. Todo ano saindo Super Sentai desde 1980, velho. Antes até. É, a gente só selecionou alguns aqui, né? Mas vamos lá, então. Começando a nossa playlist, queria já começar essa aqui que eu acho bem legal, essa música bem animadíssima, né? Buster Red Go, do Tokumei Sentai Go Buster. Esse Super Sentai é mó maneiro, né? Cantada pelo Hideyuki Takahashi. E é o seguinte, o Go Buster é uma série até que bem querida pelo público japonês, né? Fã de Tokusatsu, né? Parece que ela teve um pouquinho de audiência um pouco mais baixa, né? Mesmo assim, ela tem uma boa qualidade, né? Cara, tem mó galera que curte o Go Buster, que eu conheço. E a musiquinha, ela é uma pegada mais moderna, né? A música, mas sem perder o estilo Tokusatsu Super Sentai de música, né? Música cantada mais calma, mas num ritmo frenético. Com certeza, né? Cara, Go Buster é uma série que acho que vale muito a pena ver, né? E uma curiosidade, ô Panda, que eu queria falar, cara, Go Buster, cara, os fãs de Go Buster estão aliviados, cara, com Power Rangers, porque essa coisa não vai ser adaptada. Eles pularam o Go Buster, porra, cara. Foram do Gokaiger pro Kyoryuger. Então, assim, os fãs de Go Buster estão aliviados. É, eles podem ficar tranquilos, né? É, com as últimas adaptações porcas lá da Saban, cara, porra, que incrível. Não, Saban, não toque em Go Buster. Não adaptem Go Buster. Deixa os fãs em paz. Pois é, então, Buster Ready Go, escutem aí. Oh, yeah. Ready, go! It's moving time. 飛び込む して強くなると誓った僕らは立ち向かうよどんな恐れも封じるためここから先に絶対行かせない覚悟がバリケード残さないぜターゲットロックオン全力出動一体フォーバサー激突正義バサ侵略シャットダウン完了匿名戦隊ゴーバスターズ ターゲットロックオンバスターズレディゴー という時間を一つずつ積み上げ理想の未来へ届くようにバスターズレディゴーこの決意アンブレイカボー愛する世界に不正なアクセス許さないぜターゲットロックオン今すぐ出動 It's moving time 飛び込め危機の最前線シャットダウン完了匿名戦隊ゴーバスターズ。 Bom, e agora na sequência eu vou puxar um aqui que é um clássico, né, não sei. Classa, clássico. Classicaça. Quem foi criança na década de 90 vai lembrar desse daqui. Com certeza. E eu não sei se essa galera, essa molecada nova que acompanha o Super Sentai chegou a pegar pra ver. Essas era um pouco mais tosco por causa da qualidade dos efeitos especiais, né? Ah, sempre foi, né, cara? Peraí. Mas, cara, trago-los aqui pra você, Changeman. Pra quem via coisas na manchete, realmente, porra, sensacional. Eram épocas de ouro, assim, pra gente, né? Claro, não tinha mais nada pra se ver, a gente via as coisas da manchete, criancinha ainda se divertia pra caramba, né? E o primeiro Super Sentai que passou aqui no Brasil, porra, Changeman. Dangeki Sentai Changeman, ou Esquadrão Relâmpago Changeman. Sim, cara, aqui. Tranquilo. Não tem como não se lembrar disso, né? Eu quero fazer um comentário essa música, porque, cara, essa música é muito legal, uma das preferidas do karaokê da Liberdade. Ah, com certeza. E fiquem aí com Changeman. Dengeki Sentai Changeman, cantada pelo Hironobu Kageyama, né? Então escutem aí. できる change my 愛を抱いて星が光る無法の道に俺たちのセレモニー Oh yes 終わりなき戦い今命をかけて Oh change change change Oh yes 約束の未来を俺は俺たちは電撃戦隊 Change my Oh yes 勝利への戦い合言葉は一つ Oh change change change Oh yes この腕で未来を俺は俺たちは電撃戦隊 Change my A próxima música que eu queria botar é de um Super Sentai que eu gostei bastante, viu? Eu vi um pouco dele, cara, mas eu achei muito legal o tema, né? Que é o do Shoujin Sentai Jetman, Jetman, né? Esse, eu vou ser sincero, não conheço. Cara, é mó legal. Ele tem um estilo... Já viu aquela história do Gatchaman? Uhum, ele é bem sim, assim, sim. Né? Os caras com uma roupa de pássaro, assim, né? Eles têm habilidade de voar e tal, planando. Caraca, são tipo várias arpias. É, bem maneiro, cara. E a música é bem legal, cara. E a história também eu acho bem interessante. Essa série estava por pouco para ser adaptada em Power Rangers, né? O primeiro, Mighty Morphin, né? Só que uhum. Aí o próximo era dos Z-Ranger tinha dinossauros, né? Então aproveitaram. Dinossauros são maneiros, né? Então pouparam o Jetman disso, cara, da adaptação americana, cara. Mas eu vou te falar, eu não assisti, mas a música eu lembro. Eu já ouvi Jetman. Então, eu lembro disso. Eu lembro justamente essa parte. Jetman. Era bem legal. Não, a série é maneira, cara. Eu só tenho dó, cara, no finalzinho do Black, coitadinho. Ele não merecia aquele final, mas... Spoilers! Spoilers à parte. Enfim, escutem a música aí. Shoujin Sentai Jetman, cantada pelo Kageyama Hironobu, né? Jetman. Escutem aí. E agora eu vou puxar em mais um clássico, Seiji. Oh, yeah! Joshi Sense Flashman. Meu favorito da época. Caraca, sério, velho? Seu favorito é o Flashman? Não, você sabe que tem sempre uma disputa. Changeman ou Flashman, né, cara? É, então, eu gosto mais do Changeman. Cara, eu adoro mais o Flashman. Nossa, mas eu gostava muito do Flashman também. O Flashman era um que, em particular, eu sempre assistia na casa do meu primo, não sei porquê. Em casa, eu dificilmente assistia ele. Eu curtia pra caramba. Eu gostava parte da temática, né, que era as criancinhas que foram raptadas da Terra, foram pro espaço ali, né, e depois elas tiveram que voltar pra Terra procurando seus pais biológicos. Era maneiro, né? Sim, sim. Pena que no final tiveram que ir embora. Pô, que merda, né? E, tipo, se separaram, né? Não, mas sabe qual coisa que eu mais gostava? Era o robô gigante deles, né? Que era o Flash King, né? E aí ele foi destruído. Eu fiquei tão triste quando ele foi destruído. Cara, essa cena é muito Nossa! Triste, cara. O Flash King era o símbolo do máximo, né, cara? É, não. E pra uma criança ver... Nossa, ele foi destruído. Como isso? Porra! Exato. Tá certo que depois veio o Titan Flash. Porra! Aquele caminhãozinho... Que maneiro, velho. Quem não queria ter um caminhão daquele, Bom, né? Na nossa época era maneiro, né? Não, ainda hoje eu acho maneiro, cara. Quem não queria ter um caminhão daquele, porra? Virou um robô gigante? Aí, ó, toma essa Transformers. É, muito bom. Enfim, galera, escutem aí. Chou Shinsei Flashman, cantada pelo Taku Kitahara. Flash, Flash, Flash, Flash. É isso aí, fiquem aí. Escutem aí. A próxima música que eu quero botar aqui é de um Super Sentai recente, que acabou esse ano, né? Que o tema, ele eu acho bem engraçadinho, né? Ele tem um jeito bem interessante de botar o henshin dele, a transformação, que eu acho maneiro, né? Que é o Kyoruge, né? Zyuden Sentai Kyoruge. E a musiquinha, vamos lá, Kyoruge. Vamos lá, é. Achei maneiro a música, vamos lá. Maneira é a transformação deles. Eles usam uma pistola e tal, né? Eles atiram pro alto e se transformam. Mas antes disso, eles fazem um passinho de samba. Dois passinhos, caraca, um giro, tacar no alto e tá. Por isso que é vamos lá, né? Vamos lá. Os passinhos de samba. O Kyoryugi eu também não vi. Ele é mais recente, né? Então, ele acabou esse ano, né? Mas assim, envolve dinossauros. E um pouco mais infantil, eu diria, né? As historinhas, mas ainda assim, bem animadas, né? Tem gente que não gosta. Eu tenho que curtir pra caramba até onde eu vi, né? Eu acho que vale a pena continuar assistindo, enfim. É que dinossauro remete a, pelo menos pra gente, né? Aqueles Super Sentais bem mais antigos mesmo. Ah, sim. Tanto que foi as primeiras adaptações da Saban pra Power Rangers veio desses Super Sentais mais antigos com os dinossauros. Pois é. E eu falar uma coisa, Panda. A Pink, nossa, que bonita, viu? Ah, é? Ah, é. Kimberly Feelings? Ah, sim. A japonesa, né? Mas eu achei bonita. Ah, sim. Eu tô ligado. Eu achei ela bem bonita. Enfim, galera. Escutem aí. Vamos lá, Kyoryuger. Cantada pelo Shogo Kamata. É, e procurem a Pink no Google. Escutem aí. Oh, don't you brave enough to 少しがが一番走れたルーブじゃんやっぱがちたちまちここがねばり時だ力合わせようとぜ震えるほど驚け重現世界パワーラカルじゃん Bom, agora vamos para a próxima música, que é a música Hikari Sentai Maskman. O Maskman era bem bacana, né? Ele tem uma coisa mais mística, né, cara? É, então. A Aura Power, alguma coisa assim. É, envolvia tipo, sei lá, o Ki. Isso, né? As habilidades secretas que todo humano tem poder latente, né, pra isso, né? O Maskman, ele é mais recente do que os outros, né? O Changeman. É, ele vem depois do Flashman, né? Ele passou na Manchete também, né? Foi aquela levada, né? Passou. Eu acho que dos três, ele é o que é menos, assim, conhecido. Lembrado, né? Não conhecido, lembrado. Sim, dos três, realmente, é o que eu menos lembro, né? O Changeman e o Flashman tá mais na minha memória. E era porque ele tinha uma pegada mais complicada também, né? Também, um pouquinho, né? Uma das poucas coisas que eu lembro era que o Blue, ele acabou ficando malvado na época, teve uma lavagem cerebral, mas depois ele volta pro lado do Maskman, né? Eu achava maneiro, vai. E vi. Era da hora, eu gostava do... Claro. E essa música é cantada pelo Deus dos... Músicas de Tokusatsu, né? Porra. Ah, é o... Hironobu Kageyama. Ele é, tipo, picão dos... Ele e o Akira Kushida, porra, esses dois cantam pra caramba. Ah, é. E é bem aquela pegada bem clássica do Tokusatsu, né? Bem mesmo. Aquela batidinha e... E o cara cantando em voz grave, forte, né? É, voz grave, tipo um Enka Rock, né? Que era mais ou menos isso, as aberturas percentuais da época. Bom, enfim, escutem aí. Hikari Sentai Maskman, né? Maskman. Sei lá, vai. Escutem aí. Vai lá, escute aí. Kino ora ni inochi ga moeru hito wa fushigi na chikara himeteru mune de sasayaku誰かの声に耳を澄ませよう君の体は地上に降りた神秘の泉だ神の住む星 Bom, a próxima música, fãs de Super Sentai não iriam nos perdoar se a gente não botasse essa música aqui, dessa série, enfim, né? Samurai Sentai Shinkenja. É considerado uma das melhores Super Sentais dos últimos anos. É sério, tem uma fã base desgraçada de fãs de Shinkenja, viu? Eu vou te falar que o Shinkenja eu não assisti. Eu vi um pouquinho, cara, eu curti. Essas séries mais recentes eu vi pouco, por causa do... Como foi a época que comecei a ficar sem tempo e tudo mais. Ah, sim. Mas o Gokaiger ainda vi alguns episódios, né? E o Shinkenger não. Mas a música, alguém tinha me passado a música já e já tinha escutado. Isso aqui é cantada pela Psych Lover, né? E assim, Shinkenger é uma coisa tão bonita, tão legal, né? A galera curte. Só que aí veio a Saban e fez aquela adaptação porca de Super de Samurai. Pô, que merda, que lixo. Até tentaram botar o book na história pra ficar maneiro, mas não ficou, cara. É, esse eu vou falar que esse eu vi na TV. Que porcaria, viu? TV. Não dá, não. Esse é um tipo de adaptação que não merece ser adaptada, não. Tipo coisa. Mas meus primos gostam. Ah, essa série, viu? Enfim, né, galera? Samurai Shinkenger, um ícone dos Super Sentai, tá aí pra vocês, ó. Escutem aí. Escutem aí. スピリッツ Bom, agora eu vou puxar a música do que foi o último Super Sentai que eu realmente assisti. Assim, assisti completo. Gokaiger eu não conto porque eu vi, que nem eu já te falei, eu vi alguns episódios de Gokaiger. Mas esse eu vi e foi o último mesmo que eu vi, que foi Bakuryu Sentai Abarendia. Abarendia. E a música, cara, de Abarendia, cantada pelo Masaki Endo, é uma coisa, assim, empolgante. Não tem outra palavra pra Abarendia, velho. É empolgante. E a série é muito boa. Eu gostava muito de Abarendia. Tanto que ele me prendeu bem. Era a época que eu tinha uns 15 anos ainda, quando tava saindo. E foi, acho que, se eu não me engano, foi o único Super Sentai que eu baixei realmente. Nossa, pra ver. Eu só tenho que falar uma coisa de Bakuryu Sentai Abarendia, que eu sempre falo pra todo mundo, cabeça como bem conhece. É o seguinte, ó. Existe uma adaptação Power Rangers chamada Dino Trovão, e eu falo assim, é muito fácil lembrar que é o Dino Trovão adaptado de Abarendia, porque toda hora, Panda, você, quando vai no karaokê, você canta essa música. Sempre, sempre. É um clichê absurdo isso, cara. Abare, abare, abare, susume. É assim mesmo. Então, não poderia deixar de fechar o playlist com essa música, que é tão ícone pra estar aqui do Projeto X Podcast. Da próxima vez que a gente for no karaokê, eu vou cantar essa música, a gente grava e bota na postagem que a gente fizer isso antes do lançamento. Vamos ver, né? Não sei, vamos, cara. Vamos marcar. Eu não sei. Enfim, ó, galera, a gente terminou aqui então essa playlist. Qualquer coisa, comentem aí, né? Mais músicas que vocês queriam ter ouvido aí, põe na link no YouTube e fiquem aí com essa música, né? Bakuryu Sentai Abarendia. Abarendia! Escutem aí. Yeah! 勝利するまで暴れた数だけ自分